Olá, tô de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM. Infelizmente a gente chegou no último bloco, infelizmente ou felizmente para alguns, né? Não sei até que ponto, enfim. E tô aqui em São Paulo, enfim, nessas andanças pelas galerias do 24 de maio ali, eu garimpei uns discos e achei várias coisas legais ali. Comprei alguns, comprei em vinil, comprei Milva, que a gente ouviu aqui na semana passada, inclusive. Comprei Sylvie Vartan, comprei Françoise Hardy. E olhando CDs assim, eu me deparei com 3 CDs do Divine Comedy. E comprei um deles, que é o Fun the Secure, de 98. É um disco que eu gosto muito, sempre ouvi Divine Comedy. É, de longe, assim, minha banda preferida. Eu gostaria de fazer um mini especialzinho aqui do Divine Comedy. Vou tocar 2 músicas dele aqui. Uma é desse disco que eu acabei de comprar, né? Fun the Secure. Desse disco a gente ouve a música Certainty of Chance. E na sequência a gente ouve Charge, que é de um disco Casanova, de 94 ou 95, que foi o primeiro disco que eu conheci do Divine Comedy. Aliás, foi o Cristiano que me apresentou assim, por telefone, nessas nossas longas conversas. A gente começa então com Certainty of Chance e depois a gente ouve Charge. Sejam bem-vindos a Divine Comedy. Inclusive, eu gostaria de oferecer essas 2 músicas para uma amiga muito querida, a Annalise, que é uma tratante, na verdade, tô esperando meu pastel até hoje. Um beijão para ela. Que me apresentou várias coisinhas também, várias bandas legais. Entre elas, Zaza Fournier, que eu gostei muito. Inclusive, a gente pode ouvir aqui depois do Divine Comedy uma faixa desse CD. A gente pode ouvir, por exemplo, La Vie à Deux. E já fica aí o bloquinho oferecido pra ela. Se der tempo eu volto, se não der tempo eu já vou deixar aqui os abraços e os beijos. Abraço pro pessoal da Unifran, pro Banzé, pro Alcântara, e sempre agradecendo o espaço que eles dão aí pra mim nessa rádio. E um beijão pra todos os meus amigos de Franca. Semana que vem tem mais. Até! See it all so clearly now. You Sometimes at night the darkness and silence weighs on me. Peace frightens me. Perhaps I fear it most of all. I feel it's only a facade hiding the face of hell. I think of what's in store for my children tomorrow. The world will be wonderful, they say, but from whose viewpoint? We need to live in a state of suspended animation, like a work of art, in a state of enchantment, detached. Lixeirinha. Je suis Cédric Laurent Delacroix et j'ai écouté Lixeirinha, oui. Sur la plage abandonnée. Set your village on fire. Lixeirinha, reciclando seu fundo musical. Well, I'm Pop, Iggy Pop, and I hear this. Lixeirinha, look out. Ne fais pas comme ceci, moi je fais comme cela, c'est ma manière à moi. Moi je dis comme cela, mais on dit comme ceci, et c'est plus juste ainsi. Ne va pas par ici, moi je vais par là, passe ou passera pas. Selon moi c'est par là, selon nous c'est pas ça, et bien vas-y sans moi. Oh mon amour. Si simple, dis-moi ce que l'on croit. Dis-moi ce que l'on croit. Ne mate pas celle-ci, mais je matais celle-là, et c'est moins grave, tu crois. Fais-moi un bisou là, suis-moi, on va au lit, tu ne penses qu'à ça. S'il me partait là-bas, rien que nous, you and me, je veux rester ici. Je t'aime moi aussi, une chanson tralali, une chanson tralala. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple, du moins ce que l'on croit. Oh mon amour, quand c'est coup-ci, coup-ça, c'est bien mieux que sans toi. C'est bien mieux que sans toi. C'est bien mieux que sans toi. Tra-la-li. Tra-la-la. Tra-la-li. Oui, oui. Tra-la-la. Tra-la-li. Tra-la-la. Tra-la-li. Tra-la-la. Aqui é o Ney Talarico, eu escuto essa porra, esse negócio de lixeirinha. Nossa, é bom demais esse negócio, é bonito demais, nossa.